António Sérgio, nas horas. Sons do Arranque é a tripla hora de quinta-feira, nas horas de António Sérgio, naturalmente nas antenas da Rádio Comercial Tin Pan Valley, também Shine It. Não, Shine It All Around. Duas entradas na noite para Robert Plant and the Strange Sensation, o álbum Mighty Rearranger. We'll be right back.

dois títulos, este Caroline, aliás, Caroline and I, e também Mrs. Morgan fazem parte do álbum Bright Yellow, White. Aliás, Bright Yellow, Bright Orange. Um álbum de 2003 dos Gobi Twins. Grant McLellan deixou-nos em 2006. Morgan's neighbors have finally had enough, 'cause she's been telling fortunes and now she's called their bluff. 'Cause no one likes their secrets walking round the town, and everyone's defeated as the light just shivers down. She never wanted to see the rain. She never wanted to see the rain. Comercial, duas para evocar os Gobi Twins, Caroline and I, Mrs. Morgan para o álbum Bright Yellow, Bright Orange. No more upset. Jam, Ben Harper, de Both Sides of the Gun.

parte do último dos Fun Loving Criminals, que se chama Living in the City. Will I be ready? Hello, we shine, Shamel, Shamel, Israel. Budge Banton, Unchained Spirit. It's so good. Praise the Most High every day. With your whole heart desire. Lift him higher, lift him higher. Zion, I would you listen? Overflow.

Soltas na noite de quinta-feira, Rádio Comercial António Sérgio, nas horas, o álbum estreia da banda que continuou das cinzas dos Morphine, que aproveitou os desenhos de Mark Sandman para se inspirar no novo Twineman. Dois títulos, Spinner e Harper and the Midget. Twineman. That I found the midget. hear me fight. Pat of the dog, I shot a bird. Had my fortune read, but never heard. I think someday the midget might come back for me when he gets cured. Come back for me when he gets cured. Come back for me when he gets. Soltas na edição de quinta-feira, a Rádio Comercial convosco ao longo da noite. Mais daqui a pouco há a primeira das rubricas fixas da noite, exatamente a viagem Downtown. I am your puppeteer, I am your organ grinder. If my monkey steals my money, I will send you out to find her. O título tema para o novo álbum de Sandy Dillon, Pull the Strings. Pull the strings, baby. comercial. Toca Animar. Preciso mesmo de companhia. Tenho que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Toca Animar. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Let's go. Quinta-feira, Rádio Comercial 03 com António Sérgio. Nas horas é a viagem downtown, nesta semana com Squirrel Nut Zippers. Recordações do álbum Bedlam Ballroom, Hush e It All Depends. good way to take a chance on love that's true. It all depends on you. A chance for love, a chance for bliss. Full moon above, two lips to kiss, or start anew. It all depends on you. Zippers, hoje três títulos, amanhã é a última edição da viagem Downtown, recordações de Bedlam Ballroom, aliás o título tema que rola agora por aqui. Toca Animar em Grândola, Santiago do Cacém e Sines 96.8.

pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar. Não tanta resposta, mas a vida cobra a série. Realmente não dá pra fugir. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Espero te reencontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho, eu sei, fui até melhor. Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto. Caro Pai, como é bom ter por que se orgulhar. A vida pode passar, não estou sozinho. Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Vanguarda a ocupar-nos esta semana nas inserções de baixo da língua. Hoje, saliências para Rodox e Charlie Brown Jr. Rádio Comercial. A multidão agita os cascóis, as bandeiras estão no ar, as câmaras já estão ligadas, o autocarro da seleção aproxima-se do estádio e Portugal está a postos para o Euro Sub-21 que vai começar. A euforia do Euro está de volta. Não perca todas as emoções do Europeu Sub-21, em exclusivo na TVI. Crédito Habitação BPI, as soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Rádio Comercial, as horas de António Sérgio, edição de quinta-feira até às três, mais de pouco, há Santuário. Hoje, a noite de Santuário acontece por volta das 2h20, 2h25, e a dedicatória esta noite, ou recuperação, é relativa ao álbum Gold de Alice, Texas. Outras solas, entretanto, uma patusca versão de Summer in the City, por exemplo, para os Battle Surfers. Find the heat of the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Zigzag patience, vibrating the ancients. Handing out money, the flies making honey. Beaches of plenty, the pigs on the levee. Let's not meet like everyone else with the one chip rooms, the halfway hells. Big black drums beating the night, running away. That's what I like. Seasons are turning, villages burning. Convalescents open their presents. Wandering children, ready and willing. Beggars and lightweights, harness the highway. Let's not be like everyone else with the one-trip rooms, the halfway house. Big black drums beat in the night, running away. That's what I like. Take rivals, recycling Bibles. But let's not be like everyone else with the one-trip rooms, the halfway house. Big black drums beating the night, running away. That's what I like. Battle Surfers com Summer in the City, Back, a recordação para Electric Music and the Summer People, também os Jane's Addiction com este Ocean Size.

easy to forget most everything. Easy to forsake when you're not around. Easy to forget most everything. Easy to forsake when not around. Listen hard, listen good. Remember all, 'cause it won't remember you. Listen hard and listen good. Remember all, 'cause it will forget you. Waves come crashing, rushing in. Takes it back, brings a new water in. Santuário, onde guardamos o que não queremos esquecer, a recuperação, neste caso, para o álbum Gold de Alice, Texas. Já agora vamos voltar ao início do tema para não o perder. So this is what it is. You're still wonderful to me. Thank you. Poison for Sake My Love e Black Motorcycle, os quatro títulos para Gold, Alice, Texas, no Santuário desta noite. De volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com a música conjugada no futuro mais que perfeito. Rádio. Toca animar. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Rádio Comercial. Toca animar. Toca. Com a Rádio Comercial. A Rádio Comercial apresenta. O meu blog dava um programa de rádio. Tenho horror a montes de coisas. Coisas que dão-me ideia que nunca vou dizer. 1. Não estou nada a precisar de mimo. 2. Sapatilhas novas. Não, tenho tantas. 3. Adoro trabalhar. Quando estou de férias, parece que me falta alguma coisa. Esta semana, um blog de horrores. Tenhohorror.blogspot.com é o cantinho virtual da Ana Nicolau, de 32 anos, ouvinte da Rádio Comercial no Porto. O meu blog dava um programa de rádio. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde, na Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Lagos, Portimão e Silvas, 88.1.

about you. Once you've gone, girl, you can't come back. I am worried about you. Comercial. Minutos finais, mais uma tripla hora de António Sérgio, edição de quinta-feira. No mês de maio, o tratamento faz-se por aqui com blues, é a colher de blues. B.B. King. and I think of love. I know you, and can't you feel our love just growing, growing, growing, growing, growing, growing? Hey, I know you, and I think of love you. I know you, and I think of love you. I know you, and can't you feel our love just growing, growing, growing, growing, growing? Doggone it, baby. Final da triple hora de quinta-feira, António Sérgio nas horas da comercial, minutos 5, não, menos 4 para chegarmos a... para chegarmos às 3. Rádio Comercial. E o adeus. Red Hot Chili Peppers, Down in California. Boa noite, voltamos amanhã. E não esqueça, toca animar. Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah.